Quando me perdi, você apareceu, me fazendo rir do que aconteceu. E de medo olhei tudo ao meu redor. Só assim enxerguei e agora estou melhor. Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida. É meu abrir de olhos do amanhecer, verdade que me leva a viver. Você é a espera na janela, a ave que vem de longe tão bela, a esperança que arde em calor. Você é a tradução do que é o amor. E a dor saiu, foi você quem me curou. Quando o mal partiu, vi que algo em mim mudou. No momento em que eu quis ficar junto de ti, e agora sou feliz, pois me tenho bem aqui. Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida. É meu abrir de olhos do amanhecer, verdade que me leva a viver. Você é a espera na janela, a ave que vem de longe tão bela, a esperança que arde em calor. Você é a tradução do que é o amor. Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida. É meu abrir de olhos do amanhecer, verdade que me leva a viver. Você é a espera na janela, a